Mas são raio dos violões. Bora, maestro. Vem com a suíte que aqui a sofrência é garantida, pá. Hoje eu não tô bem, hoje eu tô excelente. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Como é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Fica assim tão perto da tua boca e não poder deixá-la. Mas se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém, e esse dia aí, esse dia é justamente aí, esse dia que eu não quero que aconteça. Então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, o meu peito gritando te amo. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, o meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Dia você me chama pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. E esse dia aí, esse dia é justamente aí, esse dia é que eu não quero que aconteça. Então sua amizade esqueça. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo.